Blogcast Brown Pipe. Notícias selecionadas pela Brown Pipe, lidas no Segurança Legal. 13 de junho de 2024. Banco Central divulga novos vazamentos de chaves Pix. O Banco Central divulgou em 11 de junho dois novos vazamentos de chaves Pix. Os vazamentos estão relacionados ao DICT, Diretório de Identificadores de Contas Transacionais. Conforme o DICT API do Bacen, trata-se de serviço do arranjo Pix que permite buscar detalhes de contas transacionais com chaves de endereçamento mais convenientes para quem faz um pagamento. Neste contexto, as instituições envolvidas foram a Yugo, Instituição de Pagamentos S.A., que teve divulgados dados cadastrais de 19.849 chaves Pix. As informações expostas incluem nome do usuário, CPF com máscara, instituição de relacionamento, agência, número e tipo de conta. O período do incidente foi entre 21 a 27 de abril de 2024. A outra instituição foi a PagCerto Instituições de Pagamento Limitada. Nesse caso, foram 2.197 chaves Pix comprometidas. As informações vazadas abrangem nome completo, CPF com máscara, instituição de relacionamento, número da agência, número e tipo da conta, sendo o período do incidente entre 23 a 24 de abril de 2024. Tais informações são periodicamente disponibilizadas pelo Bacen, em uma página especial que registra e publica incidentes de vazamentos de chaves Pix, além de trazer outras informações acerca do recebimento de dados pessoais pelo órgão. 20 de junho de 2024. Macron propõe proibir celulares para crianças menores de 11 anos. O presidente francês Emmanuel Macron anunciou que deseja proibir o uso de celulares por crianças menores de 11 anos. A França já impôs restrições ao uso de tecnologia por menores, e a proteção infantil também é uma prioridade na agenda da União Europeia. Mas a proposta de Macron vai além. Em uma coletiva de imprensa sobre as próximas eleições antecipadas, Macron declarou que apoia a restrição de acesso a redes sociais antes dos 15 anos. A medida pode ser popular, já que 70% dos pais franceses têm dificuldade em controlar o uso das redes sociais pelos filhos, segundo um relatório de outubro de 2023 da e-Enfance. O debate sobre a proteção de menores online. As propostas de Macron baseiam-se em um relatório de especialistas entregues ao Palácio do Eliseu em abril, que aconselhava contra o uso de celulares por crianças menores de 11 anos, restringindo o acesso à internet em celulares até os 13 anos e limitando o acesso às redes sociais em celulares até os 15 anos. O programa do Renascença para as eleições da União Europeia propôs uma maioridade digital aos 15 anos, controles parentais por design em dispositivos móveis e verificação sistemática de idade para acesso a sites proibidos para menores, como sites pornográficos. O debate na União Europeia. A questão do acesso de menores a serviços digitais tem sido cada vez mais discutida no nível da União Europeia. Espera-se que a restrição do uso de redes sociais ou smartphones para menores de 15 anos possa ser parte de uma discussão futura sobre a atualização das leis de consumo da União Europeia para a era digital. Documentos internos enviados pela Comissão a eurodeputados e ao governo francês indicam que o Executivo da União Europeia tem trabalhado em sistemas de verificação de idade como parte da implementação da Lei de Serviços Digitais, a DSA. O Partido Popular Europeu, de centro-direita, que ganhou mais assentos nas últimas eleições europeias, incluiu a proteção de menores na esfera digital em seu manifesto eleitoral. Um relatório do Parlamento Europeu sobre design viciante pediu maior proteção de menores online, mas não incluiu sistemas de verificação de idade ou restrições de acesso baseadas em idade. O paradoxo. O governo de Macron transformou sua agenda de proteção infantil em legislação. Duas leis, promulgadas em julho de 2023 e maio de 2024, delinearam restrições ao uso de redes sociais por menores e à verificação obrigatória de idade para sites pornográficos. No entanto, essas leis nacionais não atingem plenamente seu objetivo original devido às regras da União Europeia. Elas só podem ser aplicadas a plataformas globais com sede na França, mas não àquelas com sede em outros países do bloco. Novas regulamentações da União Europeia se aplicariam a todo o bloco, mas revogariam a maioria das disposições das leis francesas. No entanto, elas obrigariam todas as plataformas operando na União Europeia a cumprir certas regras que a França está buscando ativamente influenciar. Eu sou Vinícius Serafim e o link para o artigo original que contém as fontes e outras informações você encontra na descrição.